tema de hoje é Era Napoleônica. Napoleão Bonaparte fez carreira militar como general do exército francês durante as guerras contra Prússia e Áustria, durante o período da Revolução Francesa, conseguindo um grande prestígio que permitiu que recebesse provisoriamente o poder em 9 de novembro de 1799. Esta data ficou conhecida como o 18 Brumário e serve de marco para o fim do período da Revolução Francesa e início da chamada Era Napoleônica. O governo provisório, instaurado com o 18 Brumário, foi dividido entre três cônsules: Bonaparte, Emmanuel Joseph Thiers e Roger Ducos. Este momento ficou conhecido como consulado e coube ao novo governo dar fim aos distúrbios internos que ainda persistiam no território francês. Uma nova constituição foi promulgada em 1799, oficializando que o poder executivo seria exercido por três cônsules, mas na prática, Napoleão concentrou em si os principais poderes e os outros dois trabalhavam para auxiliá-lo. Napoleão tinha o poder de propor leis, nomear os principais funcionários, controlar o exército e conduzir as relações exteriores. Jean-Jacques Cambaceres auxiliava Napoleão nas questões jurídicas e Charles-François Lebrun auxiliava nas finanças. Em 1802 foi feito um plebiscito que permitiu a Napoleão assumir o cargo de cônsul vitalício, isso é, ele iria exercer o poder por toda a vida. Em 1804, Napoleão convoca outro plebiscito, dessa vez para consultar a população sobre a implantação de um império. Ele consegue 60% dos votos favoráveis e se torna imperador. Ele é coroado no dia 2 de novembro na Catedral de Notre Dame e durante a coroação ele retira a coroa das mãos do Papa Pio VII, que havia viajado de Roma só para a cerimônia, e a coloca sobre a sua própria cabeça. Em seguida, ele coroa sua esposa, a imperatriz Josefina. Graças à sua popularidade e ao apoio do exército, Napoleão consolida diversas das conquistas da Revolução Francesa. Ele organizou o Código Civil de 1804, unificando as leis da sociedade civil, assegurou a reforma agrária, reformou o sistema tributário, fundou o Banco da França, instalou escolas públicas elementares, organizou a educação secundária e fundou escolas para a formação de professores, entre diversas outras medidas. Para a França, de modo geral, a Era Napoleônica significou a consolidação das conquistas da burguesia durante a Revolução Francesa e do campesinato. Como vimos agora, diversas das questões que levaram ao levante popular, que levaram até a Revolução Francesa, no embate da burguesia contra a nobreza, foram mantidas quando Napoleão chegou ao poder. Ele não retornou à França para o estado de coisas que havia antes do início da Revolução. E externamente, Napoleão pretendia espalhar os ideais da Revolução por toda a Europa. Algum problema? Sim, senhor. Acabamos de romper com os inimigos. Conserte passando cola. Você não sabe que é proibido começar uma batalha sem a minha permissão? Pois sim, senhor. Falamos aos inimigos, mas não quiseram nos ouvir. Pior para eles. Agora vão ver quem é Napoleão Bonaparte. Como vamos? 2-0 para a Inglaterra. Ah? Bom, é que foram auxiliados pelos austríacos. Esta não é nenhuma boa desculpa, caro coronel. Deveria ter defendido a sua posição. Bom, senhor, eu fiz o que o senhor teria feito no meu lugar. Covarde. Pois não sabe que o primeiro dever de todo soldado é morrer pela pátria? Bom, e por que não dizemos para que o inimigo morra pela sua? Não tem nexo. De qualquer maneira, você sabe que para ser enterrado com honras militares, em que condições deve estar um soldado? Em condições de defunto, senhor. E... Entre 1805 e 1809, a França teve conflitos com a Prússia, a Áustria, a Holanda, a Bélgica, a Suíça, na Península Itálica e na Península Ibérica. Península Ibérica é basicamente Espanha e Portugal. com suas vitórias, ele destronou reis e nomeou seus generais e parentes para governar os diversos principados e reinos que ele conquistava. Contra a Inglaterra, que era historicamente a principal rival da França, Napoleão foi derrotado na Batalha Marítima de Trafalgar, que fica na costa da Espanha. Para tentar enfraquecer economicamente a rival, Napoleão ordenou que todos os portos da Europa fossem fechados aos navios ingleses, impondo o chamado bloqueio continental. Que é isso? Como vocês lembram, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é uma ilha. E proibindo que os países do continente fizessem comércio com ela, esperava que ela se enfraquecesse economicamente, já que em terra o exército dele era imbatível, mas no mar a marinha inglesa era imbatível. Napoleão não dava conta de, com a sua marinha, atravessar o oceano, chegar à Inglaterra e dominar e subjugar o governo inglês. Em 1807, Napoleão dá a coroa da Espanha para seu irmão. E em 1808, após se negar a cumprir o bloqueio continental, Portugal foi invadido pelos exércitos de Napoleão, o que levou a família real portuguesa a fugir para o Brasil com a ajuda do governo inglês, que tinha interesse em preservar a autonomia de Portugal e tinha interesse em comercializar com as colônias portuguesas, que eram numerosas pelo mundo. Brasil, na costa da África, na costa indiana também. Portugal tinha diversas possessões e colônias, que, como vocês devem lembrar, pelo pacto colonial, as colônias poderiam comercializar diretamente apenas com a metrópole. Ou seja, naquele momento, por exemplo, o comércio brasileiro era feito exclusivamente com Portugal, o que vai mudar graças a essa vinda da família real portuguesa da Europa para a América. Em 1812, o czar russo Alexandre I rompe o bloqueio continental, o que leva Napoleão, em retaliação, a organizar um exército com quase 600 mil homens. O exército invade a Rússia, quase sem contar resistência, isso sobretudo por causa da estratégia de terra arrasada que foi adotada pelos exércitos do czar. Significa que conforme os franceses avançavam pelo território russo, os russos recuavam, mas ao partir eles destruíam os campos e qualquer recurso que pudesse ser usado pelos invasores. Napoleão chegou até Moscou, mas sem ter suprimentos, e no meio do inverno ele é obrigado a partir em retirada. Dos 600 mil homens que haviam partido com ele, pouco mais de 100 mil iniciam a viagem de volta, e apenas cerca de 6 mil chegam de volta na França. De volta a Paris, Napoleão impede uma tentativa de derrubá-lo, e o exército enfraquecido não é capaz de deter uma nova coligação feita pelos países inimigos. Em 1813, na Espanha, os exércitos napoleônicos são derrotados. Em seguida, são expulsos também da Bélgica, da Holanda, da Suíça e de outros lugares. Em 1814, Paris é invadida e Napoleão é obrigado a renunciar. Em maio daquele ano, ele é exilado na ilha de Elba, que fica no litoral da Itália. E a dinastia dos Bourbon, que é a família do decapitado rei Luís XVI, é restaurada. Quem assume o trono é Luís XVIII. Irmão do Luís XVI. E só para complementar, o Luís XVII, que seria o herdeiro, que ele seria o seguinte na linha de sucessão após o Luís XVI, era o filho desse, mas ele morreu ainda criança. Por isso, o tio dele é quem assume o poder. Algum tempo depois, com o apoio de oficiais do exército, Napoleão escapa de volta para a França e, em março de 1815, marcha para Paris. Luís XVIII foge antes de chegar na cidade, e Napoleão reassume o poder, no chamado governo dos 100 dias. No entanto, em junho de 1815, Napoleão é derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo. Luís XVI recupera a coroa e reina até sua morte em 1824, embora com poderes limitados, depois de todos os eventos da Revolução Francesa. Coronel? Sim, senhor. O que eu vi? Esta é uma pergunta que não se faz. Digo, nós saímos atacando na frente dos ingleses? Bravo! E fizemos eles correrem? Bravíssimo! Mais um pouquinho e eles nos alcançam. É claro que fugimos, né? Quer dizer que perdemos de novo? Bem, sim, mas sabe, com essas guerras ganhamos muita experiência. Os nossos soldados estão com pique Napoleão. Coronel. Sim, senhor. Não tem vergonha? Quem me dera estar frente a frente com generais inimigos. Pois aí estão eles. Ora, Eu... Good evening, my dear Napoleon. Eu sou o General Wellington do Exército Inglês. Eu sou o General Blücher do Exército Austríaco. Este arremate de cabeça foi melhor do que o do careca. My dear Napoleon, o exército inglês ganhou a guerra. Is in that so, Blücher? Yeah. E o exército francês já perdeu. Is that so, Blücher? Yeah. Isso é verdade? Yeah. Hum? Digo, sim, senhor, fomos derrotados na Batalha de Waterloo. Napoleão foi exilado pelos ingleses na ilha de Santa Helena, que fica no Atlântico Sul, muito mais longe dessa vez, né? E ele morre em 1821. O tema seguinte é o Congresso de Viena e a Santa Aliança, que são uma consequência das guerras napoleônicas e de todas as mudanças que ele fez no cenário político, no mapa da Europa, durante esses 15 anos em que ele esteve no poder. Em 1814 e 1815, as maiores potências europeias se reúnem em Viena, na Áustria, para um encontro diplomático com a intenção de arrumar o mapa da Europa após as guerras napoleônicas. Enquanto se realizava o Congresso, entre 1814 e 1815, temos o evento do governo dos 100 dias e da derrota definitiva de Napoleão. Ou seja, o Congresso começa quando Napoleão está preso, Napoleão escapa da prisão e é novamente derrotado e o Congresso prossegue. As decisões mais importantes do Congresso de Viena foram tomadas principalmente por 5 grandes potências: França, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. O príncipe Clemens von Metternich, um diplomata austríaco, foi o grande responsável por conduzir os acordos diplomáticos. O Congresso elaborou um novo mapa para a Europa com base no princípio das compensações e buscando um equilíbrio no continente. A Prússia foi a principal beneficiada dos acordos. Anexou territórios da Saxônia, da Westfália, parte da Polônia e da região do Reno, retirada da França. Rússia e Inglaterra também obtiveram territórios na Europa e das colônias francesas, principalmente a Inglaterra, que tinha mais interesse no comércio marítimo. Politicamente, com base no princípio da legitimidade, foram restauradas as dinastias absolutistas destronadas por Napoleão. Os Bourbon, que governavam a França e a Espanha, foram levados de volta ao trono, e os Bragança em Portugal. Ou seja, no Congresso de Viena houve a restauração do antigo regime, das monarquias absolutistas e dos privilégios da nobreza e do clero. Lembram que essa foi, em princípio, a causa da Revolução Francesa? Que por conta de todos os privilégios que possuíam nobreza e clero, os plebeus, os camponeses, os trabalhadores, se revoltaram e deram início à Revolução. E para garantir, para preservar os seus direitos e privilégios, surgiu do Congresso de Viena também a Santa Aliança, que era um acordo entre as grandes potências que dava aos países signatários, dentre os quais Prússia, Áustria e Rússia, o poder de intervir nos países que se vissem ameaçados por movimentos nacionalistas ou liberais, bem como nas colônias em que ocorressem rebeliões contra as metrópoles. Ou seja, o que era pretendido com a Santa Aliança? Evitar que ocorresse uma segunda Revolução Francesa em algum lugar do mundo. Eles não queriam que outro levante liberal, como foi a Revolução Francesa, ameaçasse o poder deles. O governo inglês não participa da Santa Aliança por ter interesse no livre comércio com as independências das colônias espanholas na América, que começava naquele momento a ocorrer. Ou seja, resumindo tudo o que a gente viu até agora, Napoleão assume o poder após os eventos da Revolução Francesa que vimos na última aula, contando com grande apoio popular, ele concentra em si muito poder e consegue se tornar imperador. Ele mantém as conquistas da burguesia, fruto da Revolução, e tem a intenção de levar esses princípios da Revolução para toda a Europa. E ele consegue levar. Ele impulsiona, ele conquista diversos territórios por todo o continente, depõe monarquias e espalha os ideais da Revolução. Embora no fim ele tenha sido derrotado, e os monarcas absolutistas tenham tentado retomar a situação que havia antes, de fato, eles não conseguem. Eles dão uma pequena sobrevida ao antigo regime, mas os ideais da revolução já haviam espalhado. Em muitos países agora, a burguesia e os trabalhadores vão começar a se organizar, pressionando por direitos, pressionando pelo fim dos privilégios da nobreza e do clero. E embora em muitos desses casos houvesse de fato uma repressão brutal por parte dos estados, dos governos, com a ajuda da Santa Aliança, inclusive, não tinha mais o que fazer. A semente da revolução estava plantada na Europa e iria mudar o século XIX.